assim. É festa no outro apartamento. Todo amor vale quanto brilha. Ai, e o meu brilhava, e brilha de joia e de fantasia. O que há com nós? O que há com nós dois, amor? Me responda. E o que pretende de mim? Era fácil, nem dá pra esquecer. E eu nem sabia como era feliz de ter você. Como pode queimar nosso filho?